0417, it's approaching Juliet. 17-8 meter position. After the attack, go to gate 01 via taxiway Juliet. Roger. We are hold position after the TAP, taxiing to the holding point. We'll taxi through that to hold position. Position 1-0-4-1-7-8. Sim, web 6746, solo agora, 57 direita, quilo pátio 3, na minha escuta dela. Quilo pátio 3, na sua escuta, boa. 06, pista livre, autorizado a decolagem 110.8. Autorizado a decolagem da 10 pro gol 9606. Portugal 0-2-4, line up any weight 1-8-1-0. Line up that way, 1-8-1-0, Portugal 0-2-4. Meia decolada 59, controle 1935, bom voo. 1935, controle no 606. Uno 896, cópia. Só agora. João Pessoa 370, via Perusque 58, decola no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju. 5035, transponder, controle 1935. Ficou assim, João Pessoa 370 a 358, decola no perfil Puca, Jamo, Caju, dá um no zero por curva esquerda, 5035, vai ser um transponder, 11935, controle. Afirmativo, portão 03, chame quanto pronto para o posicionado. Camará! Sabel 390, dá presente voa Jamo, após Jamo zipar. Dá presente Jamo, após zipar, ao 390, voa no 606. Tower, Portugal Zero 24, clear to take off for 10 and 120 degrees, if 9 knots. Take off for 10, Portugal Zero 24, obrigado, Tampa. Zero to four, airborne 03, call control departure 11.35, bom voo e bom final de semana. Changing departure 11.35, muito obrigado, boa noite. Zona 70, aciona identificação da presente voaduna, desce a 2 mil pés, ajuste 1012. Ativo, Salvador de Passo, boa noite, é pessoal. 024, crossing 2000 feet, climb level 350, Puka, Zipa transition. Portugal 024, boa noite, radar contact on departure, climb to flight level 350. Fly direct to Jammu, then Zipa. Climbing flight level 350, direct from present position direct to Jammu, then Zipa, at Portugal, 024. Chame Recife no 2685, alternando no 2545. Recife no 2685, no 2545, gol no 6-06. Salvador, voo 1896, posicionamento, posição 3. Provado, time taxi. Taxi. Torre Salvador, bom dia, Sandra, 520, ascendente da Charlie. Contração para Aracaju. Analisar Aracaju aprovado. Decolando 90 com curva pela esquerda, perfil da Puca Jamo, após direto 5046 transponder, controle 1935. Só confirma o nível. 19. Autorizou Aracaju, nível 1190, via Golf 677, Puca Jamo, transponder 5046, controle de saída no 9-35, TAM 3520 no portão 5. Confere, só. Esse é o ponto pronto, no portão 5 para o pushback funcionamento. Só confirmando, transponder 5046. Transponder 5046, também 520. Airport Gal 024, contact the Recife Center now on frequency 126.85, if unable 125.45. Recife, 126.85, unable 125.45. Boa noite, Capital 024. Boa. 3170, autorizado sinal RSXA, repasse estabilizado. Repasse estabilizado, 3170. Considera voo 996 autorizado em decolar 120.7. Autorizado alinhamento de decolagem da 10 voo no 896. 520 para puxa de afastamento do portão 5. Autorizando 5, chama o táxi. Autorizou puxa de afastamento do 3520. Nove e meia, decolando agora às 15, controle 1935, morro. 1935, bom dia. Salvador, bom dia, boa noite, 9:30, decolou. Boa noite, 9:30, boa noite, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 370, após 2000 pés, voa direto Jama, após Jama, Aracaju. Após 2000, Jamos, depois Jamos, Aracaju, boa noite, 9:30 após ele. Localizador, Santos 170, Santos. 3170, complete final, chame torre, Renan 8, decimal, meia dúzia. 17,5, bom dia, Santos 170. Bom dia, Pomposo. Claro, muito lado. Então, 3520 para o táxi, eu vi 57, 3 horas e 40 até na Recife. 3:40, Recife, 57, aprovado, em frente, Índia Alfa, reporte pronto, ponto da espera, da 10, 1012. Táxi, Índia Alfa, ponto da pista 10, 1012, então, 3520. Torre Bonoeste, Santo Jesus, 70, uma milha para o Interserra, baixado, travado e avistando. Pouso autorizado na 10, 110.635, 3170. Livre pouso na 10, 131.70. Dan 350, ponto na pista 90, visão com track na final. Ponto mesmo, ali mantém. Após track na final, ali mantém no 90, Dan 350. Uno 896, chame Recife, Uno 2685, alternando Uno 2545. 685, 3170, bem-vindo a Salvador, solo as 22, direita na minha escuta, até o estacionamento, prosseguindo via Alfa Juliette até o portão 07. Muito obrigado, a sua escuta até o 07, 3170. De pronto na 90, 3520. Realizada a colagem, 120 com 7. Iniciando, 3520, grato. 190, decolado agora às 24, controle 19, 35, bom final de semana, bom voo. Contra Salvador, 935, trânsito 520, boa. Contra Salvador, bom dia, trânsito 520, na Jambo, Puca Jambo. 3520, boa noite, está sob contato radar, sobe ao 190. Está presente, está autorizado para o Adjamo, após Jamo Aracaju. Para o Adjamo, para o 190, após Jamo Aracaju, então 3520. Podia ser então pro de 12, 3264?